4, autoridade sanitária. Agora. TP 54 no 4, estabilizado. S54 no 4, 2118-6, bom pouso. 118, decimal 6, obrigado. 54 no 4. Grato, bom pouso. Douro trip 5414, completamente visual. Avistado, pouso livre 10, 120 com 4, trip 5414. Livre pouso, trip 5414. Confirmo, trem baixado, travado. India Brava, 0, 1, 2, 3, o Juliette India Brava. Call no American 982. American 982, India Information, Recife 370, are you ready to copy? Ready to copy and we'd like to put 330 on request. Okay, stand by for ATC, please. Like level 330, American 982. American 980, are you ready to copy? Ready to copy, American 980. It's Recife, flight level 330 via upper risk 58. Runway takeoff, runway 10 and left turn after takeoff. Uca departure and Aracaju transition. Salvador departure in 119.8 and squawk code 5552. American 980, we're cleared to 330, runway 10, we'll turn left, Puka departure is the Aracaju transition, 119.8 for departure, spot 5552. Okay, just confirm is via upper risk 58, okay? 980, report ready for startup and push, gate 11. Copy, upper right 5-8, and we'll call you ready to push and start for American 980. Está mantendo o 090, passando outra vez de Coral, Pastor no 7. E por gentileza, aí a ex-militar solicitou que o senhor entrasse em contato com operações. Sim. Claro. 3296, sua identificação desce para o nível 050, 050 na proa de TAP. Velocidade a critério do comandante, 3896. Voadora da presente. Obrigado, apoio de zona restante. 1-4 do fase principal. Alfa Kilo, remota 1-4. Confirmando Alfa Juliette, ok? Remota 1-4. Alfa Juliette, ok. Bom dia, ponte espera da 10 pronto. Lisado, a linha decolar, 110.710, web 589. Ok, autorizado a alinhar, linha decolar, 7, controle. Pastor no 7, controle. Vou na proa de mar, aguardo na chegada da mar, pastor no 7. Proa de mar, aguardo na chegada da mar. Decolar Salvador 22, controle 698, bom, bom, bom sábado. Bom final do mês. Controle Web 581, decolou na sua escuta. No contato da decolagem, sobe o 360, daí o Leda Bidev a saída. Daí o Leda Bidev 36, web. 2000, tô autorizado, Leda, 581. 2000, Leda. November Alpha, prossegue até Prado Forte, depois regressa. Sente. Isso para pushback acionamento. 3, autorizado, sendo táxi, voo no 397. Autorizado, reportaremos táxi no 397. 61140, tem pré-aprovado nível 350. Copio, aguarda a coordenação 390. Sim, se autorizado então Recife, nível 350, via Upper Whisk 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUC, transmissão Aracaju. O controle em 119.8 e aciona 5556 no transponto. 350, para o Salvador, via PUC 58, aguarda a ordem, transmissão da posse, PUC Aracaju, direto 8, controle. Refrigeramento correto, só confirmando posição 02. Ah, deu. Tem chame pronto para o inspecionamento no 02, o Oxan é 6140. Tá vendo? Confirma a escada. .389, poderia confirmar a indicada? 259. 257. O pastor 17, controle? Mais escuta. Confirma a indicada? Monofato. Rente grato. Quebec Serra, prossiga. Eu acho que o Quebec Serra confirma e está acionado 0153.510. Tem o corredor Caixa Prego até outra vez Veracruz. Após ingresso no Veracruz para Paripe, o Quebec Serra. São 3663, prossiga, está pronto para um novo pushback de acionamento? Diga, senhora, pode fazer comprar por gentileza, se já recebeu aí a DLA ou change para o 3663 com o Mike Hotel Sierra e confirmar nossa instrução de seguida, por gentileza? Gente, a DLA seria para as 1250? 513325, grato. E se o mesmo também recebeu, ok? Aí em breve estarei copiando novamente. Recopiando. Ok, você escuta, grato. Salvador, muito bom. 4490, 5490 Petrolina, nível 200, por gentileza, um minutinho, cópia, prepare a Momo Albu. 4490. Gol 9983, posição 5, vai de funcionamento. 05, autorizado, chame táxi, gol 9983. Chama táxi, gol 9983. Para o táxi, na 397, no 46, 4 horas, governando Galeão. Gol 1397, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 14, bom voo. Rádio está dando 0-4, Índia Alfa para o ponto de espera dando 0, quando lá torre 18, meia, obrigado, bom dia, bom final de semana. Obrigado. O American 9, Etiopia, estará tendo push gate 11, report ready for taxi. Índia November Alpha. Oi Salvador, muito bom dia. É o 397 da Gol, próximo ponto de espera, pronto. 397, Aline decola da 10, 050 graus, 89. Aline decola da 10, gola 397. Pastor 97, desça para 2000 com 1094. Para 2000, pastor 7104. Juliette da Bravo, controle. .363 na escuta. O centro também recebeu a DLA das 1250, está pronto para a nova cópia. Autorizado Guarulhos 340 nível, via Upper Whisk 50. Decola da 10, curva direita, perfil da saída da El Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia Delta Eco Vitor. controle 199.8 e o transponder 5474. Então, 3663. 3663, LA 12520, autorizado Guarulhos, nível 340, via pelo 50. Escola da 10, conforme a direita, da E. Oleda, pós-rua de 10. 119.80, saída 5474, transponder 3663, remota 12. Cortejamento correto, estamos prontos para o estacionamento na 12, Ultan 3663. Informarei, na 3663. Trip 5490, pronto, cópia. Juliette, Índia Bravo, transponder 0124. Juliette, Índia Bravo, copiou, controle 0124, está cruzando o 080, solicita a rotação do 090, Juliette, Índia Bravo. Livre. Então, 3896, aproximação, chega o trem, torre, 118612, 3896. 490. Cotejamento correto, estamos prontos para o estacionamento, remoto 14, trip 5490. Chamará para o táxi 1983, 188 a bordo, estou a minha 4 horas e 18 minutos, alternado com o fim. 0328 também. Passou 2000, curva na direita. Chegou ajuste no 0, no 4, bom voo. Direto Alfa, no ponto 0, no 0, 2, 1, 8, 6, bom dia. Pastor Odon 7, livre aproximação ILS, Pastor Odon 7. Livre aproximação. American 90, 30 seconds. Thank you, confirm people on board, American 90. Okay, taxi via Juliet and Alpha until hold point runway 10, hold point tower 118.6 and 18.1014, American 90. 1014. Alfa, do Azul, 4235, Salvador, ajuste 1014, 8 mil pés autorizado na chegada bom. 1983. Após o trato ali, na segunda 93. Meu Oscar, meu cordial. Quilo Romeu, acho que eu vou ir para o Montserrat a princípio, mantendo 1500 pés. Pastor estabilizando. Pastor 97 em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. 1186, torre, pastor 97. Mais ou menos, falou 35, chamei 121, décima nave. Estamos entrando lá, estamos entrando lá. 1983, autorizado a decolar, frente a uma centena, 5 reais. Estamos 3896, bom dia, táxi de Alfa, reportante, seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, 3896. sua aproximação agora de pista livre, estou recebendo sua transmissão com a intensidade 2. Sente, está aguardando pista livre, pastor, no 7. São 3896, após a passagem do da América Airlines, da aeronave da América, ingressa direto para o 62. Direto para o 62. Quando é que encerra? Dentro de no máximo 2 minutos, vai descer e prosseguir a 1000 pés, viu? Minuto e 40 segundos, o senhor vai descer para 1000 pés e vai voar para o Montserrat. Um e 30 agora. Eu te dou bravo, desça e ajuste 1014, informe passando 2500. Passando 7. 3235, reautorizado para altitude de 5 mil pés. Não, negativo. O senhor vai ter que prosseguir para o farol do Montserrat mesmo. Salvador Pátria, go 1983, airborne, crossing 1500. 1983, control, rain again, check, proceed is clear. Roger, go 1983. Terra, desça para 1000 pés. Aguarde transferência de comunicações. Guarde, controle. Seguindo a liberal. O gol 1397. Chame Recife, 1251. Recife 251, obrigado, bom dia. Boa. Pelo Quebec Serra, já atingiu o meu pé? Gente, qual a razão descida que você está empregando? Gente, vou na proa 30, 030. O gol 1260 à sua frente, na posição de 12 horas, uma aeronave de pequeno porte. É o Kilo Quebec Serra, está passando 1800 por 1000 pés. Está 11 milhas afastado, o senhor vai ter ele no visual. Acredito que eu tenha no TICAS em breve. Tem um tráfego na sua posição 12 horas, 10 milhas. Tráfego na sua posição de 12 horas, 15 milhas. Bono 2605, Quilo Romeu Oscar, desça para 1000 pés. 1000 pés, Quilo Romeu Oscar. Ilha Nova Amaralva, chame a torre, 1186. Tira Bravo, frequência livre. Papá Romeu, Ilha Nova Amaralva, controle. Ativou, controle, prossiga, Nova Amaralva. Torre, 1186. 1186, grato. Do meu acho, já atingiu meu pé. Isso. Souza, 1100. Vai passar Montserrat agora, pelo meu acho. Suficiente, Montserrat. E após Montserrat, o senhor vai voar na proa 070. Após Montserrat, 070, pelo meu acho. 1260, gol, desça para 2000. 2000, gol na 260. Pelo Quebec Serra, voe na proa 060. Romeu Oscar é o número 2 para pouso, o número 1 está ao norte. O Kilo Quebec Serra é o número 3, o número 2 passou Montserrat. Afirmativo. Eu estou te dando essa sequência porque os senhores vão pousar na pista 17 do Aeroporto Internacional. E complementando a informação, eu tenho uma aeronave da Gol, um Boeing 737 Família 800, que vai completar uma aproximação de precisão e pousar na pista 10. American 980, Boeing 84, on contact 119, it's my 80, which side? American 980, thank you, Max, have a good day. 2-7. Kilo Quebec Serra, pode reduzir a velocidade, viu? American 980 is out of 1500 for flight level 330. American 980 control, ready, can check procedures clear. American 980, roger. Almeia 2-0, ajuste no 0-4, bom voo. Ocean Air 6-1-4-0. Índia Alfa, 2-6-2-1-4-0, 6-1-4-0, por exemplo. O 4299 confirmando o prospecto na 608. Mas o 4299, eu gostaria de confirmar a autorização. Se segue o transponder 5475 e a autorização decolando da 10 com curva direito, CD da EL, LEDA BRI. Dúvida própria que você deixar no profissional da 10, ok? Gente, grátis. Obrigada. Kilo Romeu Oscar, reduz a velocidade. Reduzindo, Romeu Oscar. Ocean Air 6140, linha e decola, pistão no zero, vento uma centena, 79. A linha decola, 6140. O 4235 via Bonf, desça para 3.000. E eu chegava a Bonf para 3.014, hein?